Começaram as eleições municipais aqui em Mogi das Cruzes e nós do Margem Podcast estamos com uma cobertura super especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Meu nome é Pedro Chavedar, sou jornalista e o responsável por esse projeto, que faz parte do Margem Jornalismo, um projeto semanal de curadoria de conteúdo político e análise dos principais assuntos de Mogi, do Brasil e do mundo. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece, manda seu e-mail para a gente. O e-mail é apoie.margem@gmail.com e receba gratuitamente toda semana um novo conteúdo. Caso você queira também, o e-mail está aqui na descrição desse episódio. Importante lembrar que esse é um projeto independente e que você também pode apoiar e financiar o Margem Jornalismo. O Pix é apoie.margem@gmail.com e a chave também está na descrição desse episódio. É importante que qualquer valor é válido e a gente agradece demais. Como já falamos, essa é uma série de entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. É importante lembrar que a ordem dos candidatos aqui nesse podcast foi definida por sorteio. Se você quiser ver esse sorteio, manda um e-mail para a gente te encaminha o vídeo. Nós vamos conversar com quatro candidatos à Prefeitura. São eles: Caio Cunha do Podemos, José Roberto do PRTB, Rodrigo Valverde do PT e Sheila Mantovani do Mobiliza. Por agenda, infelizmente, não teremos a participação de uma candidata, Mara Bertaioli do PL. Vamos para o entrevistado de hoje? Hoje vamos ouvir as propostas de José Roberto. José Roberto Rodrigues Júnior nasceu em Taboão da Serra, São Paulo, em agosto de 1980. Ele é casado, tem duas filhas e é advogado de formação. Ele é candidato a prefeito pelo partido PRTB, sem nenhuma coligação partidária. Vamos agora ouvir a entrevista com o candidato José Roberto. Bom, doutor, primeiro agradecer, né, ao senhor por ter cedido essa entrevista para a gente e muito obrigado aí pelo espaço para a gente poder conversar. Eu que agradeço, meu irmão, de verdade. Bom, a partir de agora, então, vou colocar uma hora para a gente tocar essa entrevista. Primeiro, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é por que, que o senhor quer ser prefeito de Mogi das Cruzes? Tá. E essa pergunta é muito pertinente porque me dá a chance de falar para as pessoas, né, o que me motivou. Olha só, por estar numa periferia e por conviver na periferia, eu tive alguns momentos de incerteza se eu gostaria de permanecer no local onde eu moro. Porque assim, a minha vida profissional melhorou, minha vida financeira se estabilizou e hoje eu teria condição financeira de levar minha família para morar em um condomínio fechado da cidade. Em contrapartida, eu analisei o seguinte, falei, olha, eu saio com a minha família de Jundiapeba porque eu tenho um temor da violência, falta de segurança pública e tudo mais. Mas como que eu saio com a minha família e deixo 90% da minha família também para trás, né? Porque lá está meu pai, está minha mãe, estão meus irmãos que todos casaram, todos constituíram família e estão tudo lá ainda nesse bairro pobre da cidade. E aí eu pensei, falei, olha, em vez de sair, de correr, como todo mundo faz, é assim que as pessoas fazem, quem começa a ganhar dinheiro na periferia, ele corre mesmo. Então vou usar meu conhecimento para tentar melhorar não só a vida da minha família que lá está, mas a vida de todos. E aí me surgiu a oportunidade de ser presidente desse partido. No momento que me surge a oportunidade de ser presidente desse partido, eu já idealizei, falei, olha, se eu for virar presidente do partido, eu vou ser candidato a prefeito. Independente da estrutura financeira, independente se vai ter alguma coisa ou não, eu vou tentar. Então, isso que me motiva. A minha motivação é fazer com que a nossa periferia desenvolva mais. Qual vai ser o maior desafio do senhor nessa campanha? Como você analisa esses obstáculos, assim? Eu acho que o maior desafio, de verdade, é se fazer conhecido. Porque nós já temos políticos na cidade que já são conhecidos, que já têm uma carreira política estabelecida. E como eu nunca fui político, então eu vou ter essa dificuldade de chegar às pessoas. Ainda mais sabendo que o meu partido político não vai dispor de verba pública. Que, por outro lado, para mim é bom. Financeiramente é ruim, mas moralmente é bom. Em que sentido o senhor diz? Olha, financeiramente é ruim porque se eu não tenho verba, eu não consigo fazer publicidade, eu não consigo chegar nas pessoas onde eu preciso. Mas moralmente, só o fato de eu saber que eu não estou gastando dinheiro, retirando dinheiro, por exemplo, da educação, da saúde para fazer campanha, então me deixa moralmente melhor. Eu acredito que não deveria ter verba pública para campanha. Eu acho assim, você quer ser candidato, você gasta o seu dinheiro. Isso deveria ser o correto. Mas os partidos políticos estruturaram a conjuntura política de uma tal forma que é para eles não sair do poder. Então eles usam dinheiro do público para não sair do poder. Sobre o PRTB, o senhor falou sobre o partido do senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é o PRTB. É um partido pequeno, né? Um partido teve uma expressão recentemente com a vice-presidência do general Mourão. Mas o que é o PRTB? O que o PRTB acredita? Porque é um partido que nem todo mundo conhece, tá, né? Eu também não conhecia o PRTB, tá? Se você me perguntasse do PRTB há 3 meses atrás, eu não conhecia o partido. Contudo, eu sei que seu fundador é o Fidelis, né? E vim entender melhor o partido depois que me fizeram um convite para ser presidente municipal. Só que quando eu cheguei para a presidência municipal, o Leonardo Avalanche já tinha por votação, pego a liderança partidária na esfera federal. Então hoje, eu sei que é um partido conservador, que defende a bandeira bolsonarista, isso é nítido, mesmo que eu tenha as minhas ponderações, tá? Em relação ao PT e ao Bolsonaro, eu tenho algumas ponderações. Mas partidariamente, é um partido que não me pediu dinheiro para ser candidato. Então, assim, ó, as pessoas têm uma má interpretação do partido. Ah, partido político é público, mas para você ter um cargo majoritário você vai gastar dinheiro. Porque é público, é para ter acesso de todos, mas na verdade não é. Por baixo dos panos a gente sabe que não é. Então, esse partido, ele me deu uma oportunidade de ser candidato a prefeito sem ter que pagar nada. Então, aí eu comecei a olhar diferente. Eu falei, olha, vem cá. Hoje eu sei, porque eu fui presidente do Avante, eu fui presidente de mais 2 partidos políticos. Na época eu pagava cotização de R$1.500 por mês, e essa cotização anual que me dava o direito de montar uma chapa. Então você compra o partido. Na verdade, você começa a pagar pelo partido. E o PRTB não me pediu nada. Pelo contrário. Falaram que ia me ajudar, que ia me estruturar na campanha, mas como eu estou vendo a crise do próprio partido, eu não tenho nem o que cobrar, não vou cobrar nada. Então assim, vou fazer com recurso próprio, de amigos e todos os candidatos que veio para o PRTB, eu não prometi nada. Você falou agora há pouco sobre o Leonardo Avalanche, né? Que é o presidente nacional do partido. Recentemente rolaram alguns áudios aí que ele diz que estava próximo a facções criminosas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você avalia isso, se isso pode atrapalhar um pouco a campanha do senhor. Olha, eu acho que poder atrapalhar, sim, pode, porque olha, eu já estou numa concorrência política desleal. Então, qualquer argumento que a outra parte tiver, ela vai explorar. Mas eu não me incomodo, de verdade. Assim. Para mim, não tem problema. Pode falar de mim o que quiser. Em relação ao Leonardo Avalanche e essa aproximação com o PCC, o que foi divulgado pelas redes sociais, isso muito me preocupou. Por quê? Esse cidadão que estava lá como presidente, se apresentava como presidente estadual, que era o Escobar, Pablo Escobar, como é que era? Não era Tarcísio Escobar. Ele era uma pessoa que se aproximou de mim também aqui em Mogi. Só que nunca teve conversa criminosa. Só que era uma pessoa que se apresentava como presidente estadual do partido. Presidente estadual do partido com a missão de reestruturar o partido no Brasil todo. Então, eu andei com essa pessoa, fui em Brasília com essa pessoa, participei de inúmeras reuniões, fui no lançamento do Pablo Marçal. Então, isso também me deixou em evidência. Tanto que eu tenho inúmeros amigos policiais que eles me perguntam, e aí? Eu falei, aí não, meu irmão, se quiser que eu vá lá prestar declaração, eu vou agora, depoimento, pode prestar o que quiser. Então, a minha vida, eu não tenho preocupação nenhuma. Ah, vier aqui e falar, ah, vou levar seu celular, pode levar. Seu computador, pode levar. Abre minhas contas, pode abrir o que você quiser. Eu não tenho envolvimento nenhum com crime, nunca tive. Só que, esse discurso do PCC em São Paulo, isso tem que ser repudiado. Porque se eu me colocar para fazer política abraçando a ideia de crime do meu lado, eu não quero. Queria começar falando sobre segurança pública, então. Vamos falar sobre o plano de governo do senhor. O senhor se chama de segurança e defesa civil, né, no seu plano de governo. Eu queria que o senhor falasse primeiro como resolver o problema da segurança em Mogi das Cruzes. Você fala de ampliação de patrulha rural, ampliação de investimento, ampliação de frota, próprio efetivo da guarda, o ampliação. Queria falar com o senhor sobre isso e da onde vai vir o dinheiro, principalmente, para toda essa ampliação do sistema de monitoramento, reestruturação. Queria que o senhor falasse sobre os principais pontos da segurança pública e principalmente de onde vem o dinheiro do senhor. Deixa eu só achar aqui, acho que está na página 20, né? Está na mão. Só um minutinho aqui. Está mais para o fim do plano de governo mesmo. Olha só, então vamos começar assim, ó, o dinheiro. Da onde vai vir o dinheiro? Nós sabemos que que o prefeito de uma cidade ele tem compromisso com a população e ele pode buscar esses, essas verbas junto com o governo do estado, junto com o governo federal. Inclusive, cobrando também os deputados eleitos, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Então tá aqui. Qual que é a minha ideia de governo? Quando eu falo assim, ó, aumentar o efetivo da Guarda Municipal, ampliar a frota de unidades da Patrulha Maria da Penha, eu entendo que o próprio município já tem condição financeira para isso. Olha só, eu tenho aqui algumas informações. Eu entrei no portal da transparência desse ano e quanto foi gasto em segurança pública? Foi gasto em segurança pública 36 milhões de reais. 36 milhões e 866 mil reais. Olha só, eu acho que 36 milhões é tanto dinheiro, que a população não vê esses investimentos de fato na rua. A prefeitura fala, olha, aumentamos efetivos aí em 100 viaturas da Guarda Municipal, mesmo assim não justificaria. Até porque nós estamos falando de um investimento que não partiu só desse governo. É um investimento que começou aí há 12 anos atrás. Então, se você colocar que anualmente custa 36 milhões, se a gente retroagir isso no tempo, quantos bilhões foi gasto em segurança pública? Então, o que eu vejo como advogado? Eu vejo que os números que eles demonstram para a sociedade não retratam de fato a verdade. Então, eu acredito, de verdade, que esse investimento aqui é fictício, cara. Você acha que esse dinheiro não foi investido em segurança pública? Não, e não só isso, se você me permite, ó. E para onde foi esse dinheiro, então? Então, é isso que eu preciso descobrir. Olha só. Aplicação em assistência social. São 41 milhões de reais gastos esse ano. É muito dinheiro. Aí a gente vem aqui, ó. Investimento na educação. Meio bilhão de reais esse ano. Então, isso muito me preocupa. Em contrapartida, olha. Vamos falar na saúde, ó. São 320 milhões gastos esse ano. Se você colocar nos 4 anos, é 1 bilhão e 200 milhões de reais gastos na saúde. Cara, eu de verdade, eu acredito que esse dinheiro não é gasto para isso. Mas na questão da segurança, você acha que falta efetivo, falta gestão, falta inteligência? Falta inteligência. O que você sugeriria para melhorar a segurança na cidade? Vamos lá. A Guarda Municipal é muito importante para Mogi das Cruzes. Contudo, ela assumiu uma responsabilidade muito grande, porque a responsabilidade de patrulhamento é da Polícia Militar, tá? Patrulhamento ostensivo Polícia Militar e investigação Polícia Civil. A Guarda Municipal era para cuidar de patrimônio público, era para cuidar das escolas e prédios públicos. Eu não sou contra da Guarda Municipal ter poder de polícia, eu não sou contra. Mas eu sou contra a Guarda Municipal assumir uma responsabilidade que é do Estado e, em contrapartida, o Estado tira o pé. Por exemplo, eu sou morador de Jundiapeba e lá tem uma base da Polícia Militar. Você acredita que se eu for lá agora apertar a campainha, vai vir alguém falar comigo? Eu vou narrar uma ocorrência policial, eu vou falar, senhor policial, esse carro que passou aqui é meu e foi roubado. Eles vão pedir para me ligar para o 190. Então hoje, é tão descabido isso, que se eu ligar para a Guarda Municipal, eles vão. E se eu ligar para a Polícia Militar, se eu for na base da Polícia Militar, eles não vão fazer nada. Mas o senhor mudaria alguma coisa em relação à atuação da GCM ou se manteria como ela estivesse agora? Olha, eu gostaria de mudar. Eu gostaria que, de fato, eles cuidassem do patrimônio público, que eles cuidassem das escolas públicas e se na possibilidade de fazer um patrulhamento na cidade, que não fosse ostensivo em relação à Polícia Militar, quanto à Polícia Militar. Por Mas quê? Aí precisaria de uma interlocução com o governo do Estado também para melhorar a PM aqui. É isso aí, vamos lá. Ó. Então, tudo parte de uma conjuntura. Se eu for lá conversar com o governo do Estado e ele falar para mim, olha, Roberto, o efetivo da Polícia Militar não dá, nós estamos aí aposentando 100 mil policial por ano, não tem condições. Sabe o que dá vontade de fazer? Falar, então tá bom, já que vocês não conseguem prover a segurança do município, então vocês devolvam. Por favor, os prédios públicos que lá estão. Já que a prefeitura tem que assumir de verdade o patrulhamento, então nós vamos reconfigurar isso aí. Por que que eu falo para você? Olha, eu tenho, na verdade, não é dó, eu tenho preocupação em relação à atuação da Guarda Municipal. Porque eu, como advogado criminalista, eu sei a fragilidade em qualquer ocorrência que der errado. Enquanto estiver dando certo, enquanto você estiver vendo foto de guarda municipal na rua e eles prendendo, ele fazendo e dando tudo certo, até o prefeito vai lá bater palma. Agora, quando esses caras trocar tiro com alguém e matar um inocente na rua ou qualquer coisa que acontecer, eu falo inocente não, mas eu falo assim, o cara tá lá numa ocorrência e morre alguém lá, meu irmão. Esses caras estão ferrados. Juridicamente, eles estão ferrados. A prefeitura não vai ter uma estratégia para defender essas pessoas. Então, vamos lá. Você empoderou as pessoas com cargo público, armamento e não qualificou, de fato. Pelo que eu sei, a Guarda Municipal, no passado, ela era para patrimônio. Quando ela virou poder de polícia, esses policiais que ficavam na linha do trem, tá tudo armado. Diferentemente da Polícia Militar, que tem um treinamento de quase um ano para você ser um policial militar. E desse treinamento, você começa a fazer patrulhamento e você não vai para a rua, de fato, de uma hora para outra. Você tem preparação jurídica também. E falta isso na GCM hoje em dia? Eu acredito que falta. Sabe por quê? E o senhor gostaria de preparar melhor esses guardas também. É isso. Vamos lá. Então, só para concluir aqui. Se o governo, na minha opinião, guarda municipal, teria cuidado do patrimônio público e das escolas públicas para dar segurança para os nossos filhos. É isso. Minha opinião. Eu não deixaria esse pessoal na rua ostensivo do jeito que está. Por causa da fragilidade jurídica em relação a eles. Isso é uma discussão do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Exato. Agora, se o governo do Estado não assume a nossa cidade, não tem patrulhamento, não tem efetivo, e temos que manter a guarda municipal, então nós vamos manter de outra forma. Bom, já que agora a guarda municipal tomou o papel do Estado, tomou que o governo do Estado já não tem mais, então o município vai se proteger juridicamente também. Então nós vamos ter que voltar esses caras para o curso, vamos ter que orientar eles juridicamente do que pode e o que não pode ser feito. E se for fazer patrulhamento e combate igual eles estão fazendo, nós temos que preparar eles melhores. Outra questão muito importante, Mogi, é a questão da saúde. O senhor passou um pouquinho falando em relação aos custos e eu estava dando uma olhada também. O senhor chama de bem-estar e saúde no seu plano de governo. Você fala do estudo para a construção de um hospital em Jundiapeba e César. Eu queria começar sobre isso. Tá. Por que a necessidade, né? Por que você acha que é importante ter um hospital em Jundiapeba e em César? E, novamente, se esse dinheiro vai ser custeado pela prefeitura, como vai ser essa verba, se o senhor vai buscar apoio, de onde vem esses hospitais? Você acha que dá segurança a gente ter de conseguir o... Conseguimos. Conseguiu? Conseguimos. Então tá. Conseguimos. Olha só. A questão da saúde eu acho que é muito importante porque é um dos grandes problemas então, da cidade, olha né? Só, que legal, cara, que você perguntou. Por que em Jundiapeba? Porque Jundiapeba não é só o que você vê ali. Ali são quase 100 mil habitantes, mas nós temos o Parque das Varinhas, nós temos o Conjunto Santo Ângelo, nós temos o Parque São Martinho, nós temos o pessoal do Pindorama, temos o pessoal do Coatinga, Taiaçupeba. Todos têm como referência Jundiapeba. Então, nós colocarmos um hospital, na verdade, o meu projeto são 4 hospitais nessa cidade, né? Um hospital em Jundiapeba, o hospital de Brás Cubas fazer um pronto atendimento, assumir aí a parte do pronto atendimento do Luzinha Pimielo, mesmo que não tenha a parceria do governo do estado, e fazer um hospital nas proximidades de César de Souza. Porque eu acho que esses 4 pontos nós vamos abranger a cidade, abarcar a cidade. E aí você me pergunta assim, olha, é possível? Eu nunca fui político, tá? Mas eu andei pesquisando bastante antes de se meter na política. Olha só, nós temos projetos reais no Brasil, que a edificação de um hospital custa para 100 leitos 50 milhões de reais. 50 milhões de reais para 100 leitos. O nosso PIB da cidade está em 2,7 bilhões de reais. Cara, dá para fazer 54 hospital por ano. Será que... Aí o pessoal fala, mas a manutenção desse hospital, o custo para gerir um hospital... Eu acredito que ele não seja o equivalente da despesa de se construir anualmente. Então, se você gastou 50 milhões de reais para construir um hospital de 50 leitos, eu duvido que o gasto dele vai ser 50 milhões de reais por ano. Então, você faria esses quatro hospitais, que seria a readequação do Hospital de Brás Cubas, um Jundiapeba, um César, e assumindo o PS da Luzia com dinheiro em caixa da prefeitura? Porque tem. Porque, olha só, na verdade, se você for lá ver o portal da transparência lá, foram gastos na área da saúde 320 milhões esse ano. Nos 4 anos, nós estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se a gente falar 1 bilhão e 200 milhões de reais dividido por 50 milhões, que é o custo de um hospital, nós estamos falando aí de no mínimo 10 hospital nesse mandato que passou. Só que se você parar para analisar historicamente, nós não estamos falando só desse governo, nós estamos falando de governos que já passaram. E os gastos são os mesmos. Então, alguma coisa não fecha. Porque no molde que nós estamos lidando, era mais fácil... Olha, parece brincadeira que eu vou te falar, tá? A ideia é reestruturar a saúde, a ideia é fiscalizar. Mas era mais fácil a gente contratar uma empresa e dar convênio, plano de saúde para o povo e fechar os hospitais. Sobre isso, o senhor disse sobre assumir o PS do Luzia. O pronto-socorro do Luzia está fechado, né? Tem um bom tempo. Como que seria isso? O senhor iria dialogar com o governo do estado? Como que seria essa tratativa e por que assumir o PS do Luzia? Sabe o que acontece? Quem usa o PS do Luzia? As pessoas falam, vem muitas pessoas de fora, mas 80% é a população mogiana, tá? Se é a população mogiana e se o direito à saúde é constitucional, não interessa quem está pagando. A saúde é pública? É pública. Nós estamos administrando dinheiro público? Dá para pagar? Então, quer dizer, se o governo do estado não tem a responsabilidade, Mogi das Cruzes também não vai ter e vai deixar a população morrer? Não. Se nós temos dinheiro para cuidar da população, a gente vai cuidar. Independente se a gente vai ter de volta ou não. Por que que eu falo para você? Olha só. Quem que usa de verdade o Luzia de Pinho Melo e a Santa Casa? É a população carente das periferias. Não tem outro caminho. Porque eu acredito que 50% da cidade tem convênio médico. Então, é a população carente. Então, o governo do estado não paga os custos do Luzia Pinho Melo. Perfeito, a população está na mão. A população não tem para onde ir. A Santa Casa atende com 10% da capacidade, porque 90% é a área particular. Né? E dentro da área particular existem equipamentos públicos. Então tem alguma coisa muito errada nessa cidade, e não é de agora. Existe, na minha opinião, um interesse dos nossos administradores em falir a gestão pública em relação à saúde para melhorar ou para ajudar os empresários da nossa cidade que exploram aí a parte de saúde conveniada, né? O Hospital Ipiranga, esse pessoal aí. Você acha que isso é de caso pensado? Parece. Eu não sou político, meu irmão. Eu como um cidadão, eu falo assim, vem cá. Porque se você for parar para pensar, o sistema SUS de saúde, ele é um sistema eficaz. Só que ele tem que ter a coparticipação da administração pública. Parece que é o inverso. Parece que assim, ó, vamos deixar minguar a saúde pública, em contrapartida os empresários vão ganhar dinheiro. Olha, eu tenho convênio particular, pô. Eu nem precisaria estar falando isso para você, mas eu tenho convênio particular. A espera do Luzinho Pinho Melo, há tempo atrás, aí era 8 horas para tomar medicamento. Não, do Ipiranga. Era 8 horas para passar no Ipiranga. Então, você olhando de fora, você olhando e vendo aqui, ó, que foi gasto 300 milhões só esse ano, e você supõe que 300 milhões está sendo gasto todo ano, a gente está falando de 1 bilhão e 200 milhões, que dava para construir no mínimo 10, 15 hospitais, esse dinheiro está indo para onde? Esse é um bom questionamento. Bom, eu queria falar sobre a questão de telemedicina também, que o senhor fala aqui na isso sua... Isso é maravilhoso. O senhor fala sobre telemedicina, sobre um aplicativo também. A ideia do aplicativo... Se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa questão de inovação e tecnologia dentro da saúde, acho que seria importante. Olha só que legal, ó. Eu conversando com um profissional da área da saúde e falando para ele, falei, querido, por que que essa demora, meu? Eu passo na UBS, eu passo no postinho de saúde... Passo com um profissional, um médico, ele me dá uma guia para passar com um profissional especializado na doença. É um ano para passar com o cara. Aí eu saio do postinho, vou ligar para esse disque morte, aí você disca lá, espera 6 meses, 7 meses para fazer um exame. Aí ele falou para mim, falou, olha, Roberto, não há muito interesse. Porque a própria UBS, o próprio ponto de atendimento primário já poderia cadastrar a pessoa... já poderia agendar para a especialidade. E poderia ser através de um aplicativo, inclusive. Aí eu comecei a pensar diferente. O que quer dizer? A verba nós temos. É só ir no portal da transparência. A verba nós temos, que já está sendo gasta. Só que ela está sendo gasta de uma forma irresponsável, na minha opinião. E temos métodos para melhorar o atendimento à população. Aí, como você mesmo diz, olha só. Se nós temos as UPAs e as UBSs, e os UPA e UBS, e os pronto atendimento da família, se tem uma demanda muito grande para realização de exames, tem uma demanda muito grande em relação a exames e especialidades, por que que nós não melhoramos os centros de exames, por exemplo? Por que nós não queremos um prédio ou reformulamos esse prédio para atender essas UBS? Para acabar com essa demora de até um ano aí para a pessoa ter um... Mas onde entraria a telemedicina nisso e o aplicativo? Tá. Seria para agendamento? A telemedicina entraria como? Tá. A telemedicina é o seguinte, ó. Temos muitos médicos especialistas na cidade que fazem cirurgia através de robótica. Hoje eles comandam, robótico, robotizou. para você ter uma ideia. Tem aqui o Dr. Reinaldo Burnato, ele fazia cirurgia de fixação de prótese na coluna, tá? Artrodrese, acho que é o procedimento. Há 10 anos atrás, ele usava pino de fixação na coluna. Então, você abria a coluna da pessoa, colocava lá um monte de pino e, com o passar do tempo, isso ia acarretando vários outros problemas. Em conversa com esse profissional, ele fala: Roberto, não existe mais fixação de parafuso, de pino. Agora é robô, a gente faz por robô. E uma cirurgia que demorava 6 horas, a gente faz em 40 minutos. Faz perfurações locais e você tira ali o excesso de cartilagem, repõe tudo por robótica. Você, no meu escritório, eu já começo a fazer. Olha só, as clínicas particulares já têm essa modalidade de operação. Só que os nossos prontos-socorros e atendimentos já estão precários, já estão no passado. Quer dizer, nós temos hospitais hoje, como, por exemplo, a Santa Casa, que alunos, né? Alunos praticam cirurgia e um professor... O professor olha e os alunos vão lá e fazem. Não é uma crítica. Alguém tem que aprender de alguma forma. Mas nós temos que melhorar esse atendimento. Mas como que a telemedicina entraria na UPA e na UBS, por exemplo? No dia a dia da população efetiva, assim? No dia a dia, talvez não. Mas as cirurgias de menor potencial, as cirurgias complexas, nós tínhamos que ter em uma unidade essa especialidade. E o aplicativo? O aplicativo, na verdade, é para suportar todas as UBS e pontos de atendimento da cidade. Todos os pontos de atendimento. Conectar essas informações? Conectar em relação à marcação de consulta e agendamento com especialista. Você acha que isso diminuiria o tempo de espera? Com certeza. Porque, assim, existe a tal da burocracia, né? Porque, assim, ó, você está na UBS, o cara te dá uma guia e você vai ter que ligar para um sistema que esse sistema vai procurar um agendamento e vai procurar um hospital. Se isso fosse de forma integrada, quanto tempo nós economizaria? Muito, eu acredito que muito. Porque ia tirar aquela mão de obra do funcionário público que vai fazer quando ele bem entender. Entendi. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre mobilidade, que o trânsito na cidade é um dos grandes problemas que tem a população. Você veio para me derrubar hoje, né? Vamos falar de mobilidade. Vim para conversar. Nossa ideia é ouvir o senhor sobre as propostas do senhor. É isso aí. Queria que o senhor falasse sobre trânsito. Como que a gente resolve o trânsito na região de César de Souza e no centro de Mogi, que é onde a gente está? O que a população pode esperar do senhor em relação ao trânsito na cidade? Olha só. Nós tínhamos no passado aqui uma problemática muito grande com o trem, né, com a CPTM, que travava a cidade. E aí fizeram o buraco do padre, fizeram um monte de coisas aí. Qualquer investimento que nós formos fazer na área da mobilidade aqui, nós vamos ter que ter uma parceria com o governo do estado, porque são coisas, sim, que não são, como eu falo, são reais, mas são muito caros, né? São situações caras. Se nós formos avaliar no contexto de que Mogi das Cruzes não tem espaço para crescimento em relação às ruas existentes, nós não temos espaço na área central. Nós deveríamos aproveitar, por exemplo, os espaços vagos, né, que estão para baixo da linha do trem. Como que nós vamos melhorar o dia a dia aqui no centro? Uma problemática do tamanho do mundo. Né? Exatamente. Porque aqui nós teríamos que fazer rodízio de veículo, igual São Paulo, para poder ter um fluxo melhor. Porque não comporta, você não consegue abrir uma rua, você não consegue alargar uma rua, a não ser se você começar a desapropriar os imóveis e fazer faixas, que não é algo barato e a nossa população não ia aceitar. Meu amigo, eu acho que nós poderíamos começar a planejar com pessoas especializadas nisso para buscar acessos por fora da cidade. Buscando, melhorando os acessos por fora para tentar desafogar a área central. Uma problemática que nós temos aqui é horário de pico, horário das faculdades, só que ninguém consegue andar. Mas como resolver isso? Então nós temos que começar lá de trás, lá de Jundiapeba. Começar lá de Jundiapeba, aproveitar lá aquela avenida lá das Orquídeas que foram feitas e melhorar a saída por entorno. E também a chegada do pessoal que vem de São Paulo. Meu amigo, eu vou te falar de verdade, cara. Para esse assunto de mobilidade, nós vamos ter que se cercar de profissionais que entendam desse assunto para trazer melhoria para a cidade. Porque apenas falar superficialmente não vai trazer. Eu não vou conseguir nem passar para você a importância de fato mexer nessa estrutura do centro de Mogi. Eu, como cidadão, olhando e andando na rua, eu vejo assim que é uma problemática imensa, porque você não tem para onde ir. Você está travado. Outra questão importante do centro da cidade é o transporte público, né? O senhor diz aqui no seu plano de governo que o senhor vai fiscalizar os serviços da concessionária do transporte público. A gente sabe que a prefeitura de Mogi dá uma grana alta para as empresas de transporte público. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que seria essa fiscalização, como seria a questão do transporte público na cidade, a questão do preço da passagem, Olha só. Quando a gente fala em fiscalização, não deveria ser só no transporte público, deveria ser em toda a obra pública ao qual foi feito um edital. Por quê? Porque eu vejo que a prefeitura faz o edital, orça o serviço, contrata a empresa e a empresa faz do jeito que ela quer. Não existe uma fiscalização pelo poder público em exigir a qualidade. Para você entender, a parte dos ônibus, faz muito tempo que eu não ando de ônibus, tá? Mas quando eu andava de ônibus constantemente, qual que era a reclamação da população? É a demora, é a superlotação e o valor da passagem. Sim. E aí eu soube que recentemente a empresa fez um pedido para o nosso prefeito e o prefeito fez um cheque lá gigantesco para suprir uma falta de verba. Por causa da pandemia, a prefeitura deu uma grana a mais lá. É, deu uma grana a mais. Eu abriria em nossa cidade a disputa para as vans trabalhar. Eu faria igual a Suzano. Mas o senhor acha que isso não atrapalharia mais ainda o trânsito do centro da cidade, por exemplo? Então, depende. Nós temos aqui na área central, nós temos dois pontos de parada de ônibus. Nós temos aqui perto da estação, no centro de Mogi, e temos no Estudante. Nós poderíamos trazer essas vans pelas laterais, né? E posicionar elas próximo ao centro, não diretamente ao centro, mas procurar local próximo, que dá a possibilidade da população escolher também uma forma de transporte. Porque, veja só, ficar na mão de um único grupo de empresários na cidade, nós estamos refém. Tem cidades de São Paulo que a prefeitura custeia quase 50% do custo da operação de transporte. E o porquê não? Por que não fazer um estudo, talvez, de ver se existe a possibilidade da própria prefeitura administrar isso? Será que não ficaria mais barato do que ficar pagando empresas para fazer? Mas essa questão da demora, da falta de frota, por exemplo, que o senhor comentou agora há pouco, teria que fiscalizar mais? Como é que o senhor resolveria isso? Olha, vem cá. Ó, o que eu penso é assim, ó. A empresa passa o relatório para a prefeitura. Olha, nós temos tantos ônibus, nós estamos fazendo a linha assim, a linha assado, e esse é o custo da operação. E quem fiscaliza isso? Eu nunca ouvi falar numa fiscalização dessa porte, nunca vi. Quem fiscaliza é a própria empresa, mas a prefeitura fiscalizando o serviço prestado, eu nunca vi. Então, nós, de verdade, assim, ó, o que, que eu almejo? Eu almejo contratar, eu, se eleito for, eu quero contratar uma empresa para auditar todos esses serviços que foram prestados no decorrer dos anos. Porque eu não quero falar para você em corrupção, eu não quero falar em sonegação, não quero falar em nada. Mas que existe uma suspeita muito grande que esses valores são, de fato, superfaturados, existe. E não tem como se provar isso. Então é uma mera suposição. Mas que o serviço não está sendo prestado de forma com qualidade, não está. Porque isso se reflete na população que trabalha, na população carente. Porque a área nobre da cidade, pessoas um pouquinho com poder aquisitivo melhor, não estão andando de ônibus e não estão preocupados com isso aí também. É que nem o senhor falou no princípio. Nós estamos preocupados em fluir o trânsito com os carros. Eu tenho um veículo, só eu que estou na condução do veículo e estou andando na cidade e eu quero o trânsito flua. Eu quero que o trânsito flua. Então, nós não estamos pensando com o olhar da população. Para pensar com o olhar da população, nós temos que voltar a pegar o ônibus. Faz muitos anos, faz 15 anos da minha vida que eu não ando de ônibus. Mas essa problemática é tão séria que para quem mora lá no Taiaçapeba, por exemplo, e depende de vir aqui por um pronto atendimento, e depende do ônibus, capaz de perder o filho lá. O filho morre nos braços porque não tem ônibus lá. Queria falar sobre educação. Fala sobre educação. Que é um tema importante também. O senhor também falou agora há pouco dos altos investimentos da educação. O senhor fala sobre ampliação dos investimentos, ampliação da escola do tempo integral, valorização dos professores. Queria começar primeiro sobre essa questão de valorização dos professores e diretores que o senhor diz na sua... Nossa, isso me agrada muito. Como seria essa valorização? Seria um plano de carreira? Seria aumento do salário? Seria outros incentivos? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa valorização dos profissionais da educação. Vamos começar com essa valorização sem falar de dinheiro? Pode ser. Vamos falar assim, ó, como eu vou valorizar um profissional que está lá dentro da sala de aula? Primeira coisa. Eu, como gestor da cidade, como prefeito, eu não posso colocar um secretário da educação voltado a fazer política. Isso é uma crítica muito forte, porque se eu coloco um secretário da educação voltado a fazer política, eu vou controlar ele politicamente ao ponto de falar para ele, ó, meu irmão, eu não quero escândalo na cidade, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E os professores e os diretores viram refém dessa pessoa. Por que que eu te falo? Eu, como advogado, eu quis há muito fazer palestra em escola pública de forma gratuita. Eu quis, fui na Secretaria de Educação, fui em diversas escolas, algumas deixaram, e quem deixou foi por conta própria, porque ela falou, olha, se a Secretaria de Educação souber, eu perco meu emprego. Olha só, cara, eu advogado, já há 10 anos advogando, eu com um grupo de advogados, indo de forma voluntária, gratuita, e se eu chamasse, eu conseguiria mais, a diretora não deixa a gente entrar na escola porque tem medo de se mandar embora. Ou ser reposicionado, porque vai desagradar a Secretaria de Educação. Então, quando eu falo em valorizar o professor e o diretor, é dar autonomia para que eles, de fato, façam as melhorias na escola, sem depender tanto de autorização de alguém. Então, vamos, veja comigo, ó. Eu sou de Jundiapeba, nascido em Jundiapeba. Lá era um bairro extremamente violento. Eu falo para você que, na minha época de escola, alunos jogavam carteira na cabeça dos professores. Isso não está muito diferente, tá? Tá melhor, mas não tá muito diferente. E aí eu falo para você, por que o professor ou o diretor não chama a GCM? Por que que eles não responsabilizam o jovem? Por que que não responsabiliza o pai do jovem? Por quê? Porque existe uma cultura de não fazer isso. Cultura do que exatamente? Da administração pública. Mas de não... De não responsabilizar, porque é para evitar os escândalos. Ah, a diretora da escola tal chamou a guarda municipal para prender um aluno, porque o aluno é o vítima da sociedade, é o coitadinho. Não, eu não vejo dessa forma. Olha só para você ver. Eu, morador de Jundiapeba, o que eu vejo em relação aos alunos? Tá? Tem alunos que traz problema de casa, de verdade. Ele traz problema da casa dele e leva para a escola, desconta nos amigos e desconta nos professores. Deveria lá ter um assistente social na escola? Deveria. Perfeito. Deveria ter um acompanhamento familiar? Deveria, porque de repente essa criança está sendo vítima de alguma coisa. Mas você não acha que, sanado todas essas problemáticas, o professor tinha que ter uma autonomia de responsabilizar? É o meu desejo. Eu, se eu for eleito, eu quero conversar com todos os diretores da escola, de escola pública. Falar, olha, a partir de agora você não precisa de autorização da secretaria, não. Você vai ligar para a guarda municipal, vai encaminhar esse jovem para a delegacia, vamos cadastrar ele, ele vai passar no outro dia na audiência de custódia com o juiz da vara da família, e quem vai decidir sobre a vida desse jovem é seu juiz, porque ele está lá para isso. Mas isso a gente está falando num caso específico de uma violência, sim, não, mas esporádico. Assim. Mas no geral, essa problemática da violência não é casos isolados, isso está em todas as escolas públicas, todas. Eu duvido, você pode lançar isso aí, eu duvido um diretor vir aqui e falar que não passa por esse problema. Tá em todo lugar. Então, é uma problemática, é o primeiro foco que a gente tem que pegar. Então, quando eu falei para você que a gente não vai falar de dinheiro nesse primeiro momento, a gente vai falar de valorizar o professor, de dar autonomia para ele. Tanto o professor quanto o diretor, para tomar todas as decisões importantes dentro da escola, sem ter a necessidade de ficar se reportando à Secretaria de Educação. Você diz isso no dia a dia também. No dia a dia. Porque assim, ó, quem tá lá é o professor. Quem sabe o que tem que fazer é o professor. Quem tá lá o dia todo é o diretor. Então eu vou te falar para você. Eu fui chamado numa escola em Jundiapeba, onde estavam depedrando, furtando, roubando e tudo mais. E aí eu levei um pessoal da prefeitura lá, eu pedi ajuda para eles. Falei, olha aqui, olha a situação da escola. Você sabe o que a diretora falou para mim? Por que que você fez isso? Agora eles vão me prejudicar. Então isso é uma verdade que eu sei porque eu presenciei. Então, além deles ir lá e não fazer nada, ainda prejudicaram o diretor. Você disse também sobre a ampliação dos investimentos. Aonde você investiria mais? Aonde você acha que precisa ter mais investimento na educação em Mogi das Cruzes? Olha só. Pelo que foi gasto nesse ano, nós estamos falando que foi gasto 36 milhões de reais. Não, na educação. Não. Cadê aqui? Educação é mais. Investimentos na saúde, segurança, educação. Cadê? Educação acho que é um dos maiores investimentos. Deixa eu ver aqui. Deve ser meio bilhão, mais ou menos, 500 e pouco, alguma coisa assim. Segurança, saúde, investimentos na educação. Meio bilhão. Cara, meio bilhão. Eu não sei, ó, juro pra você, eu não sei nem como é que conta meio bilhão de reais. Eu não tenho nem ideia como é que conta isso Mas aqui. Mas aonde você botaria esse dinheiro mais certamente, assim? Aonde aumentaria esses investimentos pra melhorar a educação na cidade? Hoje, nós sabemos que existe uma política do governo do estado de direcionar o estudo para online, né? Para plataformas digitais. Então o professor ele fica na sala de aula e passa lá os slides, passa o vídeo e as pessoas vão acompanhando isso aí. É legal? É muito legal. Até o ponto B, né? Por quê? Porque assim, ó, isso está indo numa direção de que não vai precisar mais de escola pública. Daqui a pouco você cadastra seu filho numa plataforma e lá na sua casa mesmo ele vai estudar, como se fosse um curso superior à distância. Isso para nós é ruim. Por quê? Porque para a criança se desenvolver como um todo, ela tem que ter a convivência e tem que ter a experiência do dia a dia. Então não basta apenas a teoria. Então como que eu investiria dinheiro em escolas públicas? Em curso de capacitação profissional. Mesmo, mas para toda, para... No geral. Você dá, porque hoje a criança ela tem a opção de estudar e fazer cursos profissionalizantes, tá? Hoje já tem isso, já é real. Você escolhe lá uma modalidade e vai estudar. Só que não tem um encaminhamento profissional e não tem a prática. Então hoje o que falta é parceria com as empresas. Mas já que você está falando que os jovens têm que se profissionalizar, eu vou profissionalizar os jovens para ele voltar a jogar videogame dentro da casa dele? Não vai resolver. Então você tem que trazer o conteúdo de sala de aula, você tem que trazer a convivência da sociedade e tem que dar oportunidade, já que é esse o projeto. Então nós vamos investir em que forma? Buscar essas parcerias com as empresas. Mas e para os mais pequenininhos? Então, as creches, educação infantil... As creches... Fundamental 1... Assim, nós temos eu vejo uma problemática dessas escolas convencionadas, tá? Por quê? De princípio, você analisando, as escolas convencionadas, elas partem de associações, de bairros, que elas mesmas administram ali junto com a população. Na verdade, na prática, isso é um cabide. É um cabide de voto. É um cabresto, na verdade. Porque você coloca alguém de uma associação que tem um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas vai sempre votar em alguém porque é desejo de alguém. Então, o que eu vejo? Pode continuar isso? Pode continuar, mas de uma outra forma. Que forma? A administração pública tem que estar presente. Ela não pode simplesmente pagar a conta e deixar você administrar de qualquer forma lá. As convencionadas. As convencionadas. Que é a base dessa educação da cidade, né? Porque hoje, por exemplo, eu falo para você porque é verdade. Hoje, assim, ó, em Jundiapeba, para você arrumar uma creche lá, você vai ter que conversar com algum vereador. Porque esse vereador é mais próximo daquela associação. Tem um cara lá em Jundiapeba, que eu não vou nem falar o nome dele, que eu adoraria falar, que ele deve ter umas 5 escolas. É a primeira. Eu entrando, ele sai. Eu entro por uma porta, ele sai pela outra. Por quê? Porque eu convivo lá. E eu sei como é que são os modos operantes. Os modos operantes é assim, ó. E aí, foi o fulano que fez isso. Eles faziam isso até com leite. Ó, foi o vereador tal que mandou trazer o leite pra vocês. Ó, vocês estão tomando leite público aqui, mas se não fosse o vereador, vocês não iam tomar. Então, isso é ridículo, cara. De verdade. Isso aí, ó. Primeiro, que as pessoas que eles contratam não têm capacidade alguma. A maioria delas, tá? Não todas, mas a maioria. Porque é contratação pela associação. Ah, você quer aqui cuidar das crianças? Então você vem aqui cuidar das crianças. Ainda bem que não tivemos problemas na cidade. Porque quando tivermos um problema na cidade de alguma criança morrer num lugar desse ou alguma coisa pior acontecer, aí você vai ver esse castelo de cartas cair. Outra coisa que tem no seu plano de governo é a criação de um projeto para diminuir a evasão escolar. O que seria esse projeto e como ele seria feito para a diminuição da evasão escolar? O que é evasão escolar? Evasão escolar é necessidade, meu irmão. Aí eu falo assim porque nós estamos conversando naturalmente, tá? Mas assim, ó, como é que as pessoas saem da escola? Saem da escola porque o pai e a mãe estão passando dificuldade financeira e o cara vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que arrumar um serviço, ele vai ter que montar um lava-rápido, ele vai ter que lavar carro, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, numa parte, nós temos a necessidade da população e o sonho do estudo. E os jovens, ele entende que ele estar dentro da sala de aula, ele não vai suprir a necessidade da família. Então, como é que a gente resolve isso? Resolve isso se os jovens não precisar trabalhar. Porque se ele precisar trabalhar, você nunca vai conseguir resolver isso. Então, o que você tem que fazer? Melhorar o convívio social ali em torno. Você tem que melhorar a vida do bairro. Você tem que desenvolver o bairro, você tem que gerar emprego. Nós temos que mostrar, nós temos que fazer uma forma onde o pai e a mãe consigam sustentar a casa. Porque se isso não acontecer, o problema da evasão da escolar vai ser sempre. Porque já era na minha época. Para você ter uma ideia, hoje eu sou advogado, mas quando eu estava na oitava série, eu parei de estudar. Parei de estudar acho que 2 ou 3 anos porque eu tinha que trabalhar. Então foi uma realidade minha. E a minha família nunca foi dura. Minha família era uma situação difícil, mas não era dura, sem dinheiro. Então, e para quem não tem nada? Como é que você mantém os jovens na escola se você não tem tênis para pôr no pé dele? Muitas vezes parte do próprio pai fala, nem vai, porque você não tem dinheiro para comprar roupa para você. Então essa realidade que eu estou te falando é da periferia, lá no foco. Não é uma realidade que a gente encontra aqui no centro. Aqui no centro o cara para de estudar porque ele virou o cara tá, é o dono da internet, o cara está ganhando muito dinheiro, ele não quer nem saber de estudar. Mas lá na periferia não, lá é para comprar um arroz e feijão. Sobre periferia, eu quero falar sobre desenvolvimento. Mogi, um terço da população de Mogi das Cruzes está numa situação de extrema pobreza, segundo os dados da própria prefeitura. Como reduzir essa pobreza na cidade? A gente sabe que são 130, 150 mil pessoas, cerca de 55 mil famílias, que são cadastradas nos programas de assistência, principalmente do governo federal, que dá um dinheiro ali, mas que elas são consideradas de extrema pobreza. Como que a gente faz para reduzir a pobreza em Mogi das Cruzes? Olha só, 50 milhões de reais foram gastos no assistencialismo, só esse ano. Então, em 4 anos, nós estamos falando de 200 milhões de reais de assistencialismo. Eu não sou contra o assistencialismo, mas o assistencialismo é governo petista. O que acontece? Eu te dou R$1.000 por mês, proíbo você de crescer, proíbo você de arrumar um emprego, porque se você arrumar um emprego, eu vou cortar esse R$1.000. Então, você, de fato, força a população a viver numa situação de pobreza extrema, dependendo de dinheiro público. Cara, isso para mim é inaceitável. Tá precisando? Perfeito. A prefeitura já gastou 200 milhões de reais em assistencialismo. Tá precisando? Tá. Mas a gente tem que mudar a sua situação. Então, você não basta você vir aqui mês a mês e pegar esse valor, não. Você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar e você vai ter que trabalhar. Nem que for para você prestar serviço. Porque assim, ó, se você for parar, eu sou criminalista, se você for parar para pensar que a maioria das condenações é serviço social, que o cara tem que ir em algum lugar prestar serviço social, por que nós não fazemos isso aí também? Como seria isso? Por que tudo tem que ser fornecido, dado, e para colocar a pessoa numa situação confortável, dependendo sempre do Estado e não querer, de fato, que ela se desenvolva? Não. Olha só, você vai pegar aqui o seu assistencialismo, que é o que você necessita, mas você vai para esse instituto aqui, ó. Você vai ajudar essas pessoas aqui, ó. Você vai desempenhar uma atividade profissional aqui. Mas recebendo alguma coisa? Da forma que está. Porque assim, a minha questão é assim, a gente tem 150 mil pessoas que, na maioria das vezes, passam fome. Como que a prefeitura vai agir para tirar essas pessoas fome? Entendi. Vamos lá. Esse é o meu questionamento. Olha só, entendi. Então eu estava indo para um caminho errado. Olha só. Eu estou falando para todos que vêm conversar comigo que, para melhorar isso, nós temos que desenvolver os bairros gerando emprego dentro do bairro. Tá? Nós temos que fortalecer os pequenos empresários e trazer as empresas para os bairros. Por exemplo, eu falo em Jundiapeba porque eu moro lá, então é uma referência que eu tenho. Não significa que eu vou fazer tudo lá. É que é uma referência que vai servir para os outros bairros. Sim, claro. Jundiapeba, por exemplo, tem muitas áreas lá que são da Companhia Suzano. São áreas que há décadas estão jogadas lá, abandonadas, mato para todo lado, bicho para todo lado e ninguém faz nada. Vamos desapropriar esses espaços. Vamos fortalecer as empresas, vamos ceder o espaço, vamos criar isenções, vamos reduzir abatimento de imposto, de tarifa, de iluminação, o que for. A troca da mão de obra local. Tem que ser dessa forma. Porque se você não gerar emprego lá, o dinheiro não vai circular no bairro e as pessoas não vão sair dessa situação de miséria. Agora, em face ao assistencialismo, esse que o governo implantou, e você tem direito a isso, direito àquilo, isso está matando a fome da população. Só que não é só isso que a gente precisa. Você está matando a fome da população, mas está obrigando que ela fique nessa margem de miséria. A gente tem que desenvolver essas pessoas também. Por exemplo, olha só. Foi feita uma escola em Jundiapeba lá. Essa escola, todo mundo falou que ia ser de profissionalização. Agora eu já entendi que é uma escola que vai ter de primeira a quinta série e na parte da tarde profissionalização. Se eu sou prefeito de Mogi das Cruzes, isso eu ia mudar na hora. Aquela escola ia ser só profissionalização. E não só para alunos, para todos do bairro. Seja o menino com 15 e o idoso com 60, não tem problema. Porque você tem que trazer essas pessoas para o mercado, mesmo que seja de forma autônoma. Meu amigo, deixa eu te falar, nós não podemos, hoje a periferia não pode colocar um carrinho de lanche na porta da sua casa. Você não pode. As pessoas estão com fome, estão desempregadas, elas querem trabalhar honestamente e os nossos governantes não autorizam eles colocarem uma barraquinha de lanche na porta da casa. E você mudaria isso? Na hora. Na hora. Liberaria na hora, comércios ambulantes, tem empreendedores de rua, toda essa tem questão. Tem que ter, porque assim, você tem que regulamentar. Você tem que fiscalizar, você tem que cobrar, pelo menos, a higiene do local. Mas o poder de decisão de compra é do próprio morador. Então, assim, eu não entro no lugar que está sujo. Eu não compro um salgado para comer se eu vejo que as pessoas são sujas. Você concorda? Eu não como. Só que se você está indo lá comprar, você tem que ter essa noção do que você está fazendo. Agora, você proibir a população de trabalhar é inaceitável. Eu queria só falar sobre outro ponto que eu achei bem interessante, que é os polos digitais nos bairros, que é algo que você fala. Eu queria falar um pouco sobre esses polos digitais nos bairros, tá, que o senhor fala. O que seria isso? Olha Como é que funcionaria isso? Olha só, aqui na frente do meu prédio tem um negócio chamado Pipa aí. Você sabe o que é isso aí? É um polo de inovação e tecnologia, né? Não é isso que eu... Para quem que é isso aí? Na minha opinião, para a população. Mas não vai ter pobre aí. Não tem, porque eu vejo os carros que encostam aí. Eu vejo pessoas trazendo televisão de 60 polegadas. Eu vejo os empresários usando esse espaço. E por que que esses espaços não podem ser disponibilizados nas periferias? Por que que lá nós não podemos ter isso também? Porque assim, ó, vamos ter um espaço aqui para ter podcast. Podcast para elite, pô. Então, quando esse plano de governo ele foi tão assim desenhado, porque aí, na verdade, está o meu sonho. Isso aí era o que eu sonhava quando mais novo. E aí eu falo para você, esses polos digitais, nós temos que levar isso para a juventude. Porque possa ser que nós vamos descobrir pessoas, de fato, talentosas dando a oportunidade para isso. Agora, nós temos isso aqui só na área central. Isso aqui eu achei um absurdo tão grande gastar dinheiro com isso aqui, dessa forma que foi feito, que eu jamais gastaria isso. Jamais. Porque assim, ó, isso aqui teria que ter um cadastro e ver a condição financeira da pessoa que está usando o espaço público. Porque os carros que eu vejo parando aqui na porta, meu amigo, cada um poderia colocar seu podcast dentro da sua casa, porque tu não tem dinheiro. Sobre o centro da cidade, para a gente já ir encaminhando para o nosso fim, o centro da cidade tem uma discussão muito grande em relação à revitalização dele. Abertura de novas empresas, gerar mais comércio, fazer um centro mais vivo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você avalia e como você acredita dentro do seu plano de governo sobre essa revitalização do centro histórico de Mogi. Olha só, que problemática, você vai fazer eu perder voto do centro. Mas eu já não tenho, então vamos lá. Minha função é questionar. É isso aí. Eu queria desenvolver as periferias também. Eu queria que as periferias tivessem uma rua Deodato Wertheimer. Eu gostaria que Jundiapeba tivesse uma rua Deodato Wertheimer. Eu gostaria que Brascubas tivesse um centro de comércio igual nós temos aqui. Então, a minha política, na verdade, vai melhorar as periferias. Consequentemente, vai diminuir o fluxo de pessoas aqui no centro também. Então, mas bem contrapartida. Mas o senhor pensa em alguma coisa para dar mais vivacidade para o centro da cidade? Ó, eu acho que a gente poderia explorar bastante aqui em Mogi a parte do turismo, né? Porque nós temos alguns pontos interessantes. Apesar de falar que o poder público vem investindo há muito no turismo, a gente não vê esse turismo na cidade. Então, como que nós vamos desenvolver o centro? Como é que eu posso dizer para você? Deixar ele atrativo, para que as pessoas queiram vir aqui. Então, por exemplo, hoje, se eu for comprar uma calça, eu venho aqui no centro e vou pagar R$150 numa calça. E lá no Brás eu pago R$39. Então, a população carente já começou a fazer essa conta. Eles estão saindo daqui. Então, ou o comerciante vai ter que se adaptar numa nova realidade, ou ele vai falir. Não tem jeito. E é o que está acontecendo. Tá, todas as lojas, a maioria das lojas estão fechadas porque o aluguel é caríssimo. E as pessoas que consomem, que é as pessoas de baixa renda, já não estão vindo gastar seus salários no centro. E como que eu vou deixar esse centro mais atrativo? Na verdade, vai ter que ter uma concordância com o sindicato, com quem explora comercialmente isso, que a reestruturação vai ter que partir dos empresários. Porque se não der mais para vender roupa aqui em Mogi, vai ter que fazer um centro gastronômico, vai ter que fazer uma outra coisa. Deixar atrativo. Outro ponto em relação ao centro de Mogi é a questão da população em situação de rua. A gente vê, dos últimos tempos, um aumento dessa população. A prefeitura diz que investe alto, o senhor até falou do investimento em relação à assistência social. O senhor diz no seu plano de governo que tem um centro referência especializado na população em situação de rua. Como o senhor trabalharia com essa população em situação de rua para ela não ir para a rua, mas principalmente para tirá-la e dar novas oportunidades? Olha só que legal. Nós temos muito investimento no assistencialismo, né? Primeira coisa, como que você vai tirar uma pessoa de situação de rua? É localizar na família dele. Primeiro ponto é localizar de onde essa pessoa saiu. Porque às vezes a família está procurando ele também em algum lugar. Só que nós, essas pessoas são visíveis para a sociedade. Então, quando a gente fala assim, ó, nós temos que ter um lugar de verdade para receber essas pessoas, nós temos que fazer um local que comece com uma triagem, descubra os motivos reais que essa pessoa está lá e direcioná-las para uma vida melhor. Inclusive, recapturar a maioria que são foragidos. A maioria dessas pessoas que estão em situação de rua são foragidos da justiça. Só que eles não voltam para o sistema prisional porque nem a polícia para para averiguar. Ah, não, o cara está sujo, não vou nem colocar a mão dele lá. Só que esse cara é um problema social. Então nós temos que tratar com muita seriedade isso aí. Porque se ele está em situação de rua, nós temos que entender o que levou ele a estar nessa situação. Agora, aquelas pessoas que não têm problema com a justiça, que não são foragidos da justiça, aquelas pessoas que estão na rua porque não têm família, aquelas pessoas que estão na rua porque em algum momento eles sentiram tanta vergonha da família por uma incapacidade que foram, que se jogaram para a vida, nós temos que voltar ele à sociedade, nós temos que ressocializar esse indivíduo. Então é mais fácil eu fazer sistemas para ressocializar pessoas do bem do que eu construir cadeias para ressocializar vagabundo. Então é a minha opinião. Pode falar? Então assim, ó, quando eu falo para você pessoas em situação de rua, se nós buscarmos a base e buscar a família e entender, nós vamos conseguir direcionar. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão na rua porque são usuários dependentes químicos. Olha só, vou te contar uma que talvez você não saiba. Em Jundiapeba são quase 300 igrejas evangélicas. E eu sou advogado de Jundiapeba. A base dos bairros pobres é cristão. Você sabia que hoje a igreja evangélica não tem como ajudar essas pessoas dependentes químicos? Por quê? Porque a prefeitura não está próximo das religiões, a prefeitura não está próximo de quem realmente precisa de encaminhamento. Olha, se nós tivéssemos um ponto identificado na cidade onde essas igrejas, as pessoas pudessem direcionar essas pessoas, nós iríamos resolver problemas de milhares de pessoas e melhorar a vida de muitas famílias. Porque assim, ó, às vezes essas pessoas querem uma ajuda, elas querem melhorar a sua situação, mas elas não conseguem sozinhas. E hoje, quem faz, quem explora de verdade esse ramo de reabilitação é vagabundos, cara, na grande maioria de vezes. Na grande maioria, são pessoas que usam o espaço para esconder pessoas com dependência. Olha só, eu tenho um irmão que tinha um problemaço com dependência química. E não é uma pessoa ruim, não, tá? Isso aqui você pode explorar o jeito que você quiser. Não é uma pessoa ruim, é uma pessoa de coração imenso. Só que por influência das amizades, começou a usar entorpecente muito cedo, e quando foi ver, é um pai de família, tem 4, 5 filhos, mas tem problema com droga. E a nossa família procurou internar essa pessoa no mínimo umas 10 vezes. Toda vez que nós íamos internar, chegávamos lá, não era uma clínica, era um lugar de esconder bandido. É como você tirar você tira da sua casa alguém que você ama e joga num lugar que ele não vai curar, que ele vai piorar, porque é lá. Você olha para a cara das pessoas que trazem e fala, meu Deus, ele vai perder a vida aqui. Então, assim, ó, nós não temos, de fato, um lugar para tratamento químico, de verdade. Existem pessoas de bom coração que tentam fazer, só que eu acho que a prefeitura tem que estar próximo. Então, eu não vou generalizar, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 80% desses locais não servem e 20% são pessoas de bem que tentam fazer. E nesses 20%, eles estão sozinhos. Só para terminar, doutor, a gente tem 5 minutos. Eu queria falar rapidamente sobre habitação. O senhor tem alguns tópicos em relação à habitação. Um deles é que linka com o que a gente está falando, que é a construção de unidades habitacionais temporárias com concessão para população de rua, deslizamentos ou extrema vulnerabilidade. Se o senhor puder resumir rapidamente, porque eu ainda tenho uma outra pergunta sobre a habitação, tá, do senhor. Olha só, em Jundiapeba foi desapropriado umas famílias que estavam embaixo das torres, tá? Aí teve uma foto, não gosto nem de lembrar, teve uma foto que cortou meu coração, uma criança deitada de um lado de uma fogueira. Aquilo não poderia ter acontecido. Aquilo ali foi um choque de realidade tão grande. E eu moro 4 ruas daquele local e eu não tive coragem de passar lá. Eu falei, eu não vou passar lá porque eu não consigo ajudar. E eu não vou lá para tirar uma foto com ninguém. Então eu não vou. E muitos candidatos foram, muitas pessoas foram. Aí eu falo para você, a irresponsabilidade do poder público e do poder judiciário. Como que um juiz autoriza uma desapropriação de famílias que estão, de fato, abrigadas, mesmo em situação precária, e joga essas pessoas à mercê, e era um tempo de frio, um tempo chuvoso, jogou as pessoas tudo para a rua. Então eu penso assim, ó, nós temos que ter polos de prevenção para tudo. Seja para catástrofe, seja para essa situação, para tudo. Só que eu entendo que não basta você posicionar essas pessoas de forma temporária, nós temos que resolver o problema. E se eu parar para te falar que em Jundiapeba nós temos dois empreendimentos que dá para você ter uma noção de como funciona o CDHU, olha só. Um empreendimento que foi dado 100% gratuito, as pessoas não tiveram custo nenhum, e outro empreendimento que as pessoas pagam parcialmente. Os empreendimentos que as pessoas pagam parcialmente são empreendimentos que, apesar de não estar 100% perfeito, estão 90%. Eles funcionam. E onde é totalmente gratuito, ele não funciona. Não funciona até hoje, porque lá não paga água, não pagam luz, não pagam nada, e a prefeitura ainda tem que ir lá limpar. Então a gente já viu que o assistencialismo da forma tradicional não funciona. Mas o que seriam essas unidades habitacionais temporárias que o senhor disse? Então, essas temporárias, na verdade, assim, ó, é para momentos de crise. Nós temos que ter, que nem eu te falei, não dá para jogar a população na rua, você tem que reposicionar elas. Reposicionar. Por exemplo, lá em Jundiapeba... Você pegava essas pessoas para algum momento, colocar elas lá até destinar ela para um outro local. Em Jundiapeba, por que eu estou falando isso para você? Nós temos o problema da subestação de energia. Se você passar lá agora, você vai ver que tem milhares de pessoas morando em edículas, em barracos, embaixo dessas linhas. E é um lugar perigoso. Você passa de guarda-chuva, você já vê que é perigoso. Nós temos que tirar essas pessoas de lá. Urgente, tem que tirar urgente. Nós não temos verba para habitação para fazer edificações agora. Então nós temos que colocar um lugar, mesmo que seja provisório, para reposicionar essas pessoas. Em contrapartida, a prefeitura tem que ter algum plano de governo. Qual que é a ideia? A ideia é chamar empresários, de verdade, chamar empresários. Você é construtor? Quanto custa para fazer uma casa popular? Quanto custa para fazer um apartamento? Ah, custa 150 mil por apartamento. Qual é o custo do terreno? O terreno é 40% da obra, 30% da obra. Tá, o terreno a gente vai dar. A prefeitura vai dar o terreno. Esses 40% que você economizou, dá para baixar o preço do apartamento agora? Dá. O apartamento é quanto agora? O apartamento é 90 mil reais por pessoa. 90 mil reais financiado em 10 anos. Dá quanto isso? Ah, vai dar 500 reais por mês. É isso que a gente vai fazer. Não precisa dar de graça. Você não precisa dar de graça. O importante é você retirar essas pessoas desse lugar, levar para outro e falar, você tem 2 anos... para arrumar os seus problemas, que é nome limpo, essas coisas, tem que deixar tudo certo. E você também fala sobre regularizar os núcleos já consolidados. Então, o senhor também defende um programa e um projeto de regularização fundiária das áreas que já estão ocupadas na cidade. Então, vamos lá. O que é regularização fundiária? Isso é minha área, tá? Regularização fundiária é uma lei de 2017, lei federal, que vem para quê? Minimizar as problemáticas de meio ambiente. Então, hoje nós temos invasão que estão prejudicando o meio ambiente. E também temos aqueles bairros já consolidados. Por exemplo, Jundiapeba, Jardim, Aeroporto 1, Aeroporto 2, Aeroporto 3, Conjunto Santo Ângelo. Esses bairros já são consolidados, mas eles não têm escritura. Então, a regularização fundiária me dá a oportunidade de tirar a escritura para essa população. Dando a escritura para essa população, nós vamos revigorar a captação de dinheiro público. Porque essas pessoas vão pagar os seus IPTU com base nas construções existentes. Não dessa forma que está hoje. Então, nós vamos melhorar a captação de dinheiro na prefeitura. Quando eu falo para você, quando eu falo dessas áreas de risco, a Constituição também não protege. Se você está na proximidade do rio, você vai ter que sair. Então, essa lei, ela veio para quê? Vamos regularizar, as áreas vão ser destinadas como interesse público e o poder público pode investir financeiramente para resolver o problema. Só que quem mora em área de risco vai ter que sair, independentemente. A ideia principal por trás disso é dar a escritura para as pessoas. Doutor... Vamos? Batemos uma hora. Não, mas tá muito pouco. Queria agradecer ao senhor, obrigado pela oportunidade, obrigado por essa conversa e desejo boa sorte pro senhor, viu? Opa, eu agradeço, meu irmão. Vamos pra cima. O não é garantido, né?